Essa é uma história de Belzebu, um deus que foi amaldiçoado por Satã, o primeiro governante do inferno. Dizem que qualquer um que se aproximar dele morrerá. E por conta disso, o deus vive cercado de solidão. Até que eles apareceram, Lúcifer, Samael e Azazel. Disseram que não se importavam com o que uma lenda falava, e acreditavam ser só um boato cruel. Mas se não for só uma lenda, por que se arriscar comigo? A sua resposta me impressiona. Lúcifer só quer ser meu amigo. Os dias se passam e eu me sinto bem. Da solidão já não sou mais um refém. Eu pude sorrir livremente, mas nada nunca dura para sempre. Eu adormeci, nem percebi que cochilei. Que sangue, cheiro podre é esse? Com medo procuro alguém. Mosca cercando o cadáver do que estavam comigo. Então a lenda é verdade. Foi Satã que matou meus amigos. Não, não, não. Você entende o que você fez? Eu juro por tudo, eu te matarei. Vou te encontrar e acabar com você. Eu juro. Eu me vejo tão obcecado. Satã, eu vou te achar. Eu juro, vou vingar os meus amigos. Lilith, responda, me diga o que deseja comigo. Não me encare ou me distraia do meu próprio objetivo. A sua insistência em querer me ajudar me lembra de um amigo que não.